Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu. E vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo. Esse aí ao fundo não é o Gotham Project, é o pai de todos, o Astor Piazzolla. Num vinil duplo espetacular com som de tirar pica-pau do oco, meu amigo. De um disco do Astor Piazzolla chamado Maria de Buenos Aires. Caipirinha, como você bem sabe, lá onde você mora, no Reino Unido, a perguntinha para promoção com ingressos para o Gotham Project diz respeito ao futebol. Amanhã, a final da Libertadores, Boca Juniors e Grêmio. E como você bem sabe, o futebol argentino é muito mais conhecido, reconhecido lá, né? As pessoas assistem muito mais futebol argentino do que o futebol brasileiro. Não sei porque, é questão de canal, eu não sei. Tem umas coisas que eu não entendo. Os times de futebol brasileiro são muito pouco conhecidos. É isso. O futebol Se você falar Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, não sabem o que eu ouvi falar, não. Agora mesmo, Boca Juniors, agora, o primeiro jogo, Boca Juniors e Grêmio. A inglesada toda no nosso queridíssimo Irish Pub aqui, no Rio de Janeiro, torcendo pro Boca Juniors. E aí? E rola aquela amizade, entre aspas, né? Entre inglês e argentino. Mas acho que isso aí já virou, não virou, não? É. Mas enfim, eles gostam muito do futebol argentino e acompanham muito mais futebol brasileiro, né? Ah, o Brasil, o melhor futebol do mundo, os melhores jogadores, blá. Mas ali onde você mora, naquele terreiro ali... Tem uma veneração muito grande, assim, pelo futebol brasileiro e pela seleção. Mas não sei por que carga d'água. Se você fala que o time tal é um time grande no Brasil, né? Falar, hein? Mas enfim, e a música argentina, o tango? Existe algum tipo de público na Inglaterra que curta? Não só essas novas bandas que estão recriando a música argentina, mas até mesmo uma procura por um Astor Piazzolla. O Astor Piazzolla é o Tom Jobim argentino, né? É um gênio da música. O Astor Piazzolla é gênio. Está numa categoria totalmente... Não dá para comparar Astor Piazzolla com ninguém. Mas existe... As lojas de disco têm uma seção de tango, de música argentina? Olha, eu não tô sabendo, não. Mas pode ser que em Londres tenha assim, alguma coisa especializada. Mas acho que por aquelas bandas lá, o lugar das músicas planetárias é mais a França, né? A França é que é mais um lugar, uma encruzilhada ali de músicas africanas e tal. Apesar de ter aqueles defensores da música planetária, o que fosse para os caras, tipo Andy Kershaw e essa turma aí e tal, mas são coisas muito pequenas. O Nandão, quantos minutos para acabar a promoção, cara? 12 minutos, querido. Ah, tem tempo pra Dedéu ainda, né? Mais algum e-mail interessante, hein? O Rodrigo tá achando muito bom o reggae que a gente tocou. Acho que era o Max, era o Lucas Santana. É o Lucas Santana. E o Kleber Vinícius tá querendo... Klebinho voltou, Klebinho voltou. Ah, a Maristela mandando um beijo. Ah, mande dois. Tá dizendo que espera a galera aí. Maristela, também tô incluído. Também vou, hein, minha querida. Opa. Lá em Piri, hein? E outra coisa. O Klebinho falando aqui, pô, que, aquela questão do brasileiro sangue ruim e tal... Ele tá perguntando se não teve um reavivamento dessa questão com a declaração idiota da mãe do Supla e tal. Relaxa e goza, né? Essa coisa toda. Ah, ela falou isso, né? Sim, falou. Mas o que mais ela poderia falar? Deixa pra lá. Aqui, ele quer saber quando você vai estar na FENAC pra ele autografar, vamos falar os livros. Exatamente. Então vamos falar com o Astor Piazzolla aqui ao fundo. E é bom para a Vanessa lá em Salvador, que vai semana que vem pra São Paulo. É saber também. Então, segunda-feira agora, a próxima segunda-feira, dia 25, os Paralamas e eu, a gente volta a fazer um lançamento do livro, 25 anos de fotografias que eu fiz da banda, agora na FNAC do Barra Shopping, a partir das 19 horas. E teremos o atrativo, a atração, será Arthur da PF, nosso queridíssimo ronqueiro, companheiro de muitos anos, Ricardo Leite, outro companheiro queridíssimo de muitos anos. O Ricardo é o responsável pelo design do livro e o Arthur fez o texto dos Paralamas. Os dois, junto à banda e a minha presença, estaremos ali jogando uma cascatinha, uma batatada, mentindo pra dedéu a respeito do livro dos Paralamas. Apenas na FNAC, segunda-feira, dia 25, no Barra Shopping, a partir das 19 horas. Aí nós vamos, aí a informação para Vanessa em Salvador e para a nossa torcida cada vez maior em São Paulo. Dia 27, nós estaremos em Campinas, quarta-feira também na FNAC de Campinas, e dia 28, na capital, em São Paulo, também na FNAC, a FNAC da Paulista, também a partir das 19 horas. Então, Nandão, já separei umas camisas, o manto sagrado do Ronquinha, para bem vestir nossos companheiros lá no túmulo do samba, certo? Beleza, meu, tô lá. Então é isso. Tudo passou, como sabrán, que estoy de luto por mi propio recuerdo. En tanto les escribo, con la ternura al hombro, y llena de esa sola mala palabra que no sé cómo se dice, sale otra vez el sol para apedrearme el miedo con unas migas de su dulce desayuno. Como aquel que tira tres pelotas por 20 contra la cara ensangrentada del infame. When I was just a little boy, my daddy left home. He left me and my mama to go it all alone. You know, the times were hard, but somehow we survived. Lord knows it's a mystery to me how she managed to keep us alive. Born on a bad sign, been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Let me tell you, hard luck and trouble is my only friend. Been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. No, oh no. Listen now, I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign, been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, y'all, I wouldn't have no luck at all. Oh, no luck at all, man. I've often heard old folks say, don't give up. When the chips are down, you got to keep on pushing. So I guess I gotta keep on pushing. You see, I was down, but I kinda picked myself up a little bit. Oh, and I had to dust myself off, clean myself up, and now I'm gonna keep on pushing. I can't stop. White and women is all I crave. A big little woman will carry me to my grave. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, oh, I wouldn't have no luck at all. Oh, no luck at all, y'all. I'm gonna get myself together now. Oh, I gotta keep on pushing, y'all. Oh, it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. I was born in July, and that's cancer. And if that ain't bad luck, glory. Oi FM. Ronca, ronca. Mom and Dad were to a show. Drop me off at Grandpa Joe's. Kick and scream, so please don't go. Never take no, never take no, never take no. Potatoes and stuff like that. Wouldn't you want me to love? Olá, galera! Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca! Muita emoção, tem mais ou menos uns 15 anos que a gente não toca Nirvana. E antes nós ouvimos o William Bell, do selo Stax, com a música um clássico absoluto, Born Under a Bad Sign. Como é que tá aí a paradinha? Fernanda Dias apareceu por aqui. Alvinho Lancelotti, meu amigo. Pô, grande Alvinho. O Álvaro é um dos componentes do Fino Coletivo que o Marcelo Caipirinha aqui presente se arrependeu amargamente de não ter ido quinta-feira ao Estrela da Lapa assistir a banda. Hoje, inclusive, no Globo saiu uma crítica com cotação máxima ao disco que a gente vem mostrando aqui do Fino Coletivo, que acaba de ser lançado. O show, quinta-feira, que nós tocamos antes e depois do Fino Coletivo, foi exatamente para colocar o disco nos braços da torcida do Fino Coletivo. O disco é bom para Dedéu, né? Vem, Caipirinha. Cara, tô arrependido aqui, amargamente, que a repercussão foi grande, né? Pede, ô Alvinho, manda um e-mail pra gente informando as próximas datas da sua banda. Aliás, falei aqui do lançamento quarta-feira passada lá na Travessa. Quero agradecer a vários ronqueiros que lá estiveram, todos representados pelo Túlio e a sua conexão com o Ronca Ronca, que está no site do Ronquinha, no Tico Tico. Quero agradecer a todos que estiveram lá e quero agradecer ao Fino Coletivo por ter me propiciado o prazer de ter tocado antes e depois do show deles no Estrela. E agradecer a noite, uma noite espetacular. Eu não conhecia o Estrela da Lapa, um lugar maravilhoso. A banda ao vivo não é aquela coisa, né? Ah, o disco e o show é a mesma coisa, não é. É outra onda, é tão bom quanto, ou melhor, né? A apresentação da rapaziada no palco. Enfim, para agradecer. Felizmente o Alvinho está aqui ouvindo o programa, né? Ronca, ronca. FM. Oi FM. Ronca, ronca. Você não sabe gritar. Eu perco a minha razão. Não perco. É sempre bom ter um soft machine aqui preparado para soltar, né, Nandão? Claro, claro. Não gaste a compreensão. Aí o Fundo Fino Coletivo, estamos aguardando a informação do Alvinho com as novas datas da banda no Rio de Janeiro. Não, não estamos não. Fino Coletivo dia 29 de junho e toda quinta-feira de julho no Cinematec com Ronca Ronca junto, se Deus quiser. Opa, é mesmo? Repete aí, Nandão, por favor. Fino Coletivo dia 29 de junho e toda quinta-feira de julho no Cinematec. Então é isso, vamos tentar arrumar uma promoção aqui, né, para umas duas semanas, de repente metendo um CDzinho no meio. Acabou a promoção, hein? Túlio, meu amigo. Fala, Maurício, tudo ok por aí? A foto 133 do livro dos Paralama. Olha, Paralama, linda, né? Mostra é o bico. Linda, né? Mostra o bico, uma camisa com sua foto. Essa camisa tá à venda? Não. Bom saber dos Monkeys. Vai ser num festival, blá, blá, blá. É. E por aí vai, né? Yeah. Artilheiro, né? Não. Mas o só é Bolívia? Tinha perguntado? Ah, sim, a promoção acabou. Acabou a promoção? A promoção acabou, a gente vai dar início a outra. Vamos voltar pro Soft Machine aqui, ó. Manda aí. Soft Machine e Fino Coletivo junto. Fica por inspirar. Não gaste a compreensão. Talvez dê pra superar. Ou não tenha jeito, não. O silêncio pra aceitar. Cuidado pra não. Esse aí, ao fundo, é o célebre terceiro disco do Soft Machine, a banda de Robert Wyatt, um dos maiores ídolos do Ronca Ronca. Uma novíssima edição, que é o disco original, que vem acompanhado por um outro CD, gravado ao vivo no Royal Albert Hall, de onde essa música é o fundo, Facelit, que nós estamos ouvindo. Para os fissurados em Jimi Hendrix, o Robert Wyatt, o baterista do Soft Machine, emprestava a bateria pro aquele Mitch Mitchell, The Experience. Lembrando isso aí, ao fundo é Soft Machine, gravado no Royal Albert Hall, em 1970, no CD Extra. Vem na nova edição do álbum, o Third, o terceiro disco do Soft Machine. Mas essa semana eu coloquei no Tico Tico um e-mail da Vivian, nosso ouvinte, que amanhã, dia 20, completa 20 anos. Não é sempre em nossas vidas que a gente completa 20 anos no dia 20. Acho que é uma vez só, né? Se eu não me engano, sim. E a Vivian atinge essa meta exatamente amanhã, daqui a uma hora, 11 e pouco, né? Uma hora. Ela pediu uma música, já que o Ronca Ronca hoje, mais uma vez, é a trilha sonora das terças-feiras dela. E hoje, muito especialmente, a uma hora dos 20 anos, no dia 20. Ela pediu uma música, sabe qual é? Não. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long, hot summer night. Another warning, I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Big time. Take me on a roller coaster. yeah, you're so chic. Dude, rebel of the week. Babies of the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors. Oh wow, just like the windows look the same. So me and you, just me too, got to search for something new. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Can you please release me? você curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Mais um Minha, Nandão, pelo amor de Deus. Sinistro esse gênero. É a turma do Canadá, como Johnny Mitchell, The Band, Neil Young. Vai, vai. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Canadian Blast é o som do Canadá, a nova cena canadense. Aí ao fundo a banda Metric. Tokyo Police Club. You Say Party, We Say Die. The Steels, Land of Talk, Midway State. Conhece isso, Caipirinha? Tô por fora. Pois é, loucura total. Esse CD veio no New Music Express. São 15 bandas canadenses da novíssima safra. O Caipirinha não conhece, né, maluco? O cara que apresentou a gente White Stripes, Arctic Monkeys, Block Party, Strokes e por aí vai, né? Mensagens, hein, cara? Muita efervescência, hein, cara? Tá indo bem. O Zé Carlos tá falando que essa sequência foi absurda. Zé Carlos é nosso representante na Holanda. Netherlands. New Netherlands. New Netherlands. Ali no complexo da Maré, né? É verdade. Soft Machine tem um... É a Maré ali? Acho que é, né? Alemão. Alemão. É a mesma coisa, né? É, por aí vai. Soft Machine tem Liz Antibala, o Justo tá um absurdo, ele quer ir lá na Fenac, tá tirando leal. É, deixa eu dar uma passadinha nessa sequência totalmente encardida. Caramba, a gente mostrou Roxy Music. Hoje é, eu recebi um e-mail de um ouvinte nossa pedindo um novo disco do Brian Ferry, totalmente voltado ao cancioneiro de Bob Dylan. Não tenho esse disco ainda, tô louco pra ouvir. E eu já tava paquerando Roxy Music, que eu tenho ouvido direto do Julian Plant, que é uma música absurda, né? Depois do Roxy Music, nós ouvimos Little Richard com Tutti Frutti, e o Metric aqui ao fundo, o Monster Hospital. Antes foi o quê? E o Tim Lizzy com Dancing in the Moonlight para Vivian, que amanhã, dia 20, completa 20 anos. É só amanhã, hein, Vivian? Nervosismo total, né, maluco? O que mais? O que mais? O Henrique tá comentando... Obrigado, obrigado, lá! Olha lá! Olha o andado maluco, cara. Cara, é muito style, né, cara? Puta que pariu. O Henrique tá falando que o Vanderlei Cardoso vai cantar amanhã no América Futebol Clube. Sangue! Tá falando que é um lance interessante, aí, Vanderlei. Ana Carolina comentando da Lua. Marco Antônio tá com ciúme, meu amigo. Lança o aniversário aí amanhã, aniversário dele também, ele também é quer mesmo pedir música. Também faz 20 anos amanhã, dia 20? Exatamente. Amanhã eu não sei, você quer amanhã. O Pascoal Panitz, meu amigo. Tenho 40 anos, escuto seu programa desde 82. Desde sempre sou grato a você, Maurício Valadares, por ter tomado conhecido da existência do Massive Attack. Gostaria de saber como conseguir o manto e coisa e tal. É, vamos falar com você essa semana aí. É, meu amigo. Pascoal, o manto seu já tá... Tá achando que rádio é brincadeira, né? É, eu e o Túlio, né? Nervosismo, hein? Ronca, ronca. É fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É o programa perfeito pra mim, de todos os tempos. Ok, mais algumas bandas do Canadá. Champion, Dan Mangan, Land of Salt, Winter Sleep, Holy Fuck, Patrick Watson, Midway State. Yeah, turma da Baba na Canga, essa altura do campeonato, já desistiu de babar, né, meu amigo? E ainda não vem só mais um tico-tico no fubá. Um tico. Yeah, beleza. Olha o Juninho já preparando pra dar uma cavadinha, pra vazar, olha. Olha lá, ali, ó. Que situação desagradável. Vamos falar promoção ou não? Promoção? Promoção até meia-noite. Promoção relâmpago de novo, hein? Ah, é? Relâmpago? É, exatamente. Vai falar e ou não a, vai? E a lua tá do lado de fora. Daqui a pouquinho, peraí. Olha só, nós mostramos o... Vai dar uma cavadinha, Juninho? Tá de motoca aí hoje? Atividade, hein, maluco? Olha só, nós mostramos o Roxy Music, uma música logo de iníciozinho de carreira. Pra quem não conhece o Roxy Music, só pra refrescar a memória, tá? Lembrando que o Ronquinha de hoje é totalmente dedicado a dois ouvintes do programa, eternos, né? A Maria Pia, que com um mês, a partir de domingo, começou a ouvir o nosso programa, depois de passar 30 dias, tadinha, sinistros, mas ela já está totalmente em forma, prontinha para ir para São Januário com os pais. Acompanhar o Vascão rumo à segundona. Infelizmente, Maria, tu vai ter que segurar esse pepino logo de cara, uma chapuletada logo na tua bochecha, fofa. É o nosso querido Durval. Durval Ferreira, guitarrista brasileiro, um dos criadores, um dos sustentáculos da Bossa Nova, que partiu também no domingo. Essa hora batendo papo com Jimi Hendrix e... Cartola, rapaz. Opa. Modern Disco com Roxy Music. É, vamos voltar aqui pra turma lá do The Band, Johnny Mitchell, Neil Young, pra bater uma caixinha com Marcelo Caipirinha. Mas há um tempo já eu tô para trazer aqui ao programa a última edição da revista Mojo. Chegou ao Brasil, pode ser até que já tenha chegado uma depois, que vem com CD muito bacana também. E o mais interessante dessa revista, se é que é o mais interessante, a revista é muito cascuda, tudo nela é bacana. Mas certamente a principal matéria traz mais uma dessas listas que a gente gosta tanto. E que tanto vai contra, né? Porque lista é um negócio que na maioria das vezes você discorda, né? Enfim, a Mojo traz mais uma dessas listas polêmicas, só que com o seguinte objetivo. Eles listaram os 100 discos que mudaram o panorama da música no planeta, os discos mais importantes, os 100 discos mais importantes, os mais emblemáticos, os de maior referência, os que as pessoas mais seguiram, 100 discos. E o mais interessante é que, além de um júri, né, vamos dizer assim, enorme de pessoas envolvidas com música, eles chamam determinadas pessoas, também que trabalham com música, para comentar exatamente a colocação daquele disco na lista. E, igualmente interessante, eles falam um negócio, acho que eles estão ouvindo o programa, ô Nando. É possível. É o pessoal da Mojo. É porque eu sempre falo aqui, né, tipo assim... Se não houvesse o Howling Wolf, não existiria White Stripes. Se não tivesse havido não sei o quê. Eu volta e meia uso essa besteirinha, essa batatadinha aqui, né? E eles fazem isso também. Se não tivesse acontecido, tivesse sido lançado tal disco, não existiria. Isso. E hoje, felizmente, com o Marcelo Caipirinha aqui, a gente vai dar uma lambida Nessa, quer lamber agora ou quer depois de Bolívia? Vamos depois da Bolívia. Pode ser, Marcelo. Segura a língua? Você formula aí. Segura a língua? Sim. Vai formatar? Fala da promoção ou não? Vai formatar, alavancar, vai falar da promoção, depois a gente volta com a pergunta. Pode ser? Formata aí, então. Então tá, promoção Relâmpago, meia hora até meia-noite, valendo o novo CD do Marcelinho da Lua. Espera, que já mostramos Social, aqui. Mostramos a faixa com o Martinho da Vila. Muito bom o CD. Acesse o efm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro. Já vá esquentando os tamborins na volta do comercial. Marcelo Caipirinha com pergunta e coisa e tal. Mensagens enormes, né? Davidson Pojo falando aqui, pedindo Coldplay, falando que a sequência foi espetacular. No final ele diz saúde ao Malval, grande abraço à turma do programa, Caipirinha e tal. O André Miranda, cara, tá indignado aqui com a capa do Fino Coletivo, que ele diz que o Benfos, uma banda aqui do Rio, também tem essa capa. Ele tá, pô, essa capa já é dos caras. Essa capa, na verdade, é do Guga Ferraz, que é um artista plástico aqui do Rio, da nova geração, que manda muito bem. Então, acho que, na verdade, é uma obra de arte, enfim, é usada aí. Como dizia nosso queridíssimo João Saldanha, ninguém é filho chocadeira, né? Eu estou aqui fazendo um monte de coisa igual um monte de gente, coisa de que outras pessoas fizeram. O disco é isso aí. É a capa do Guga Ferraz. Mas, enfim, a sequência aqui que tanta alegria trouxe à nossa torcida foi exatamente essa, com Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, Roxy Music, Virginia Plan, Little Richard, Tutti Frutti. E fechamos com o quê? Com o Metric, diretamente do Canadá, com o Monster Hospital. Poderia ser uma sequência de rádio, não? Marcelinho, por favor, nossos comerciais. Comerciais, por favor. FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares.